Quanto espera para ingresso Guardiões 06? Guardiões 06 livre decolagem, pista no 7, vento no 20 graus com 09 nós, além decolar. Iniciando o Guardiões 06. Autorizado, nível 050, chega da Mari. Pro 50 na Mari, identificou 460. Guardião 01 no controle. Fora do solo, 06. Sente e mantenha pro até a linha lateral, chama o controle de 119.35, Guardião 06. 119.35, meia. Copiei, Guardião 01. Mike Equix, we are born at takeoff at 39. Contact 119.35. Approach 119.35, thank you, have a nice day, Mike Equix 3. So you too. I'm gonna approach Papadango, Mike Equix 3, 600 Corral departure. Mike Equix 3, radar contact, climb to level 100 on Corral departure. 100 Corral departure, request when it's possible flying direct to Corral position. Seu Guardião 06. After 2,000 feet, we cleared Mike Echo X-ray. Roger, take your X-ray. Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossegue em condições visuais, confirmando a procedência ou o destino é o CAB? Afirmativo, se autorizado em condições de aprovada presente direto. Autorizado, Guardião 06, após sinal pré-pouso. É. X-ray clear, direct to Corral. Direct to Corral position, thank you very much, Lady Mike, X-ray. Guardião 06, controle. Controle, chamou o Guardião 06. Afirmativo, não recebi informação do Alfa nem Charlie, atendo o tráfego do Guardião 01, próximo aí a Maralina, 500 pés também. Tá, já na final para o TRE, cabe. Frequência livre, Guardião 06. É. Só para coordenação, o Guardião 01, estou visual, Guardião 06. Obrigado, Guardião 01. prosseguir a descida ao 4060? Segue para o ILS ou o RNAV? Vai o ILS mesmo. Após ETAP, 2000 pés, estado no 014, reporte estabilizar o localizador azul 4060. Ok, 2014, reporte estabilizado, 4060. Controle Salvador, Guardião 02, passou o Pituaçu. É o Guardião 01? Afirmativo, Guardião 01, corrigindo. Afirmo, prossegue agora para Salvador, pouso. É, essa é a intenção. Gente, agora com a Torre 186, Guardião 01. Torre 286, graças, Guardião. Bom dia. Guardião 01. Guardião 01, a intenção da presente direto Padre Granha? Afirmo. Gente, da presente está autorizada, reporte na final para pouso, Padre Granha, vento no 50 graus com 08 nós, corrigindo, reporte no solo controlada. 105, 08, Guardião 01. Formará no solo controlado. 0, saída da El Transição de Né. Após a decolagem, pista 10, curva à direita, controle 119.35, código transponder 5072. Cliente autorizado, ponto seguro, via Peruísque 50, nível 320, saída da El, transição de Nero, decolando da 10, com curva à direita. Com controle 119.35, aciona 5072, o gol 1777. Protejamento correto neste processamento táxi. Graças, mano. Quebec Serra, o controle prossiga. Quebec Serra de boa para Salvador, 04 a bordo, passando através de caixa branca, batendo 1500. Piado, Quebec Serra, em condições visuais. Reposto Paris para ingresso para Interlagos. Paris para ingresso para Interlagos, vai ser. Alfa Vitor Juliette, em condições visuais. Reporte Paris para ingresso ao Interlagos. Estabilizou na final, visual 410, 4060. Azul, 4060, Torre, 186. 186, obrigado, bom dia, até a volta. Bom dia. Salvador, muito boa tarde. Bom dia ainda, 4060 da Azul, estabilizou na final, visual com a 10. O 4060 está ciente da cabeceira 10 deslocada em 1 no 1200 metros, 1 no 200 metros. Ciente. Ciente, Azul 4060. Livre pouso, pista no zero, vento 1 no 40 graus com 1 no 1 nós, cabeceira deslocada 1 no 1200 metros, atento para homens e máquinas dentro da restrição. Ok, está ciente, 1800, está livre pouso na 10, deslocado, obrigado. Guardião no solo? No solo controlado, 01. Considere solo as 49, frequência livre no corte. Livre no corte, 01. Salvador, o 1777 está na posição número 4 para pushback e estacionamento. Cruzado, puxa, reporte para o táxi. Só para o táxi, 1777. Azul 4060, sol 52, direita 121, décimo 9. Ah, o livro é 219, 4060, obrigado, cadê a palavra? Até daqui a pouco. Salvador, uma boa tarde. O 4060, bom dia ainda. É o 4060. 4060 da Azul, bom dia. Prossiga seu táxi Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, Alfa, Kilo, ingresso no pátio 3, reporte para ingressar no principal. 4060. Positivo. Para pushback e acionamento, Azul 4107, portão 08. Solizado, reporte para o táxi. Reportará o 4107. para o táxi, o Gol 1777, 132 a bordo, autonomia de 0225, alternando com Fins. Copiado 132, com Fins 0225, autorizado a prosseguir o táxi via Taxiway India Alpha na Delta Torre 118.6. Quente, livre táxi a India Alpha na Delta Torre 186, Gol 1777. Fechou. Azul 4060 irá manter a posição aguardando para o ingresso no pátio principal. Positivo, vai manter a posição um pouco mais à frente, aguardando para o ingresso no pátio principal, 60. Positivo. Pronto para o táxi 4107, temos um total de 111 a bordo, alternando Campinas com 4 horas. Ainda negativo, mas estou em condições completamente visuais. Ciente. 4107. Juliette Alfa, ali no Porto Espera, 2 metros. Muito obrigado. Salvador, tá 31, avião está pronto para o posto de acionamento no 01. Está autorizado o reporte para o táxi. Chamada táxi, está 31 no avião, né? Azul 4060, após a passagem da aeronave da companhia, taxando agora através do gate número 8, prossiga o seu táxi até o gate número 9. Ok, após o azul, prossegue para o gate 9, 4060. 089. A linha decola da 10, está ciente da cabeceira deslocada, 9777. Alfa Vitor Juliette será ultrapassado pela direita por uma nave de pequeno porte, 1.500 pés. Alfa Vitor Juliette, controle. A escuta, Alfa Vitor Juliette. Está visual com tráfego à direita ultrapassando ali ao Highlander? Afirmativo, está visual com tráfego. Ok, ciente, está sendo ultrapassado pela direita pelo Highlander a 1.500 pés. Ciente, está visual, mantendo o corredor internado. Alfa Vitor Juliette. Quilo Quebec Serra também à vista, o Alfa Vitor Juliette. Ciente, Alfa Papatão, Quilo Quebec Serra, reporte visual com a pista. Já visual, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, mantém-me escuta, aguarde transferência para a torre. Quebec Serra. Para a final da 17, o Quilo Quebec Serra. Abatango Quilo Quebec Serra, para ingresso do circuito, chame torre 118.6. Quebec Serra, graças. De Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, reporte final de 3 milhas da 17. Passa na final 3 milhas, Quebec Serra. 1-777, decolada 59, chame controle, 109 decimal 35. 1935, grato, o voo 1-777. Torre Azul 4106 para ingresso. Alfa Victor Juliette. 7, aguarde transferência para a torre, Alfa Vitor Juliette. Gente, aguardando transferência, Alfa Vitor Juliette. Controle, bom dia, gol 1-777 decolado, saída da EL. Gol 1-777, contato radar, sobre nível 320, saída da EL de NER. 320 da EL de NER, 1-777. Sinal de 3 milhas, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, livre pouso, pista no 7, vento no meio 0 graus com 0,6 nós. Para evitar a espera no setor, arredonde o tráfego à sua esquerda a fim de interceptar a final de 5 milhas. Confira, senhor, não copiei, o Alfa Vitor Juliette. Arredondar o tráfego à esquerda, faça a manobra à esquerda para interceptar a final mais afastado para a aproximação da 1-7. Protaxo está 3191, estamos com 223 da borda, 3 horas e 30, alternando Guarulhos. 223, 330 Guarulhos, é isso? Isso. Vamos lá prosseguir o táxi Índia Alfa no ponto de espera Delta, torre 108.6. Índia Alfa e Delta no ponto de espera torre 108.6, está 3161, né? Torre Salvador, o Alfa Victor Juliette está na final, pista no 7 na rotatória. Gente, prossiga, reporte final 3 milhas, Alfa Victor Juliette. Gente, reportada 3 milhas, Alfa Victor Juliette. Azul 4107 decola de Salvador ao 03, chama o controle 119 decimal 35. 1935, boa semana. Controle Azul 4107 decolou perfil da EL. Azul 4107, contato radar, sobre nível 380, saída da EL de NER. 38 da EL de NER, 4107. Solo foi ao 03, livre à direita, até o Pat 5, estaciona a frequência livre. Controle o 1777, solicita a proa, se possível, de BDEV. Guarde o 1777. Trato o OLD, né, se possível. 1777, coordene com Recife, agora 1288, alterna 1264. Ciente, 1777. Patango Mike Echo X-Ray, over Coral, weather service terminated, contact Ilhéus 120.1. Ilhéus 120.1, Mike Echo X-Ray, have a nice day. Torre, o Alfa Victor Juliette está passando a terceira milha. Gente, livre pouso, pista no 7, Alfa Victor Juliette, vento no 4, 0 graus com 0,8 nós. Gente, livre pouso, pista no 7, Alfa Victor Juliette. 4 Pantera, tá 3191, né? É 3191, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, cap 3 locada, 1.200 metros, vento no 30 graus com 062 é nós. Alinha e decola, tá 3191, né? Controleu, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolou do centro administrativo da Bahia com 4 a bordo, está atingindo a linha do litoral 500 pés, o destino é Serra Índia, November Delta. Solo 07.